Decimal 8, São João. Oi, boa noite. Passar com o controle, tá? 3, 2, 5, 8. Controle Salvador, é o 3258, passa 1000 e 700 na saída Momo. Saída Momo, sobe 370, vigilância. Demilson 370 na saída Momo, tá 3878. Pode voar na proa de Momo. Ó, livre Momo. Direto Momo, tá 3858. Meia dois, cruzando uma centena. Pode vai direto de baixo. Ativo Zipa, mantém a saída 3662. Mantendo a saída. Confirme mensagem. Posso autorizar o 4071? Eu estou saindo da Eulida Bridge, confirme. Negativo, senhor, mas não vou ficar autorizado a Bridge, eu posso. Negativo, da Eulida Bridge. 2224, desce 2000, autorizado direto. 2000, autorizado direto, 2224. Então, 3662, chama agora o Centro Recife, 26.85, alterna 1.2545, então 3662. Vai chamar Recife, 1.2685. Azul 4071, chama agora Recife 251, alterno 3322. 7 no 021. 7 para 2000 pés, no 021. Autorizado LS da X-Way 10, Xanera 63 na 3. ILS 2224. Chama a torre agora 118-612-2224. 118-612, obrigado. Salvador, muito boa noite, passageiro 2224, estabilizou no ILS. Passageiro 2224, boa noite, confirmando já embaixo travado? Embaixo travado. Sente avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 1 no 2 nós. Pousa, 2224. Informação em curso a prazo, Fortaleza, nível 370, via. Autorizado Fortaleza, nível 370, via 119. Decola da 1-0 com curva esquerda, no terceiro a saída Momo, transição para o X. Controle em 1-2-0, pois não, controle em 1-1-9, decimal 8, e aciona 5-0-7-4 em transporte. Você com Recife, está 3858, boa noite. Boa noite. Reto no portão 2, chama pronto, estiver acionamento, para acionamento e táxi, chame em 1-1-8, decimal 6-2. Agora o voo 889, muito boa noite para acionamento no Xbeck, na Zero. Voo 889 no 9, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi. Pedro 2224, seu solo 01, taxa direita via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha na escuta. Alfa. No localizador da 1-0, Lochener 6313. 6313, chama a torre agora, 118.6. 18.6, até daqui a pouco. 6313. Salvador, Lochener 6310, para acionamento na posição e posterior pushback. Aviso do condição, aguarde, mantém a posição antes da Juliette. A posição meia dúzia e para o líquido push, chame um no nome decimal meia dúzia. Chamará. Vou chamar 6310. 6313, vai passar, sim, para baixar de chegar. 6313, livre pouso, pista 10, vento 1, 40 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, vou chamar 6313. Eu tô com a aeronave já, já no pushback lá na área, perto da área remota, aguarde. O 889 está pronto para o táxi, a alternativa Campinas, 2 horas e 30, estamos com 64 a bordo. Está livre o táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia, e chame no ponto de espera pronto para decolagem. Via Pátio e Índia. Passando identificação, desce para 2.000 pés, 1021. Identificou, descendo a 2.000 pés, 1021, total 9907. Passaria do 2224, observe a aeronave da Gol, taxiando em sentido contrário, após ela, ingresso à esquerda, parada remota, na minha escuta. Após a aeronave da Gol, ingresso à Só 3398. Na via chegada uma área para 2.000 pés, ajuste no 021. Via chegada do 021, eu pedi contato com o Recife, estou modulando 198. Positivo. 398. Alfa, antes da Juliette, mantendo a sua escuta. Xené. 6313. Autorizado 889 alinhar e manter. Torre Salvador é o 6310, só um minutinho, mas 6310 no 06. 6310 no 06, está autorizado, puxa o celular, chame táxi. Agora para o táxi, 6310. 889 autorizado, decolar pista no 0, vento 150 graus, 8 anos. Menino decolagem no 0, voo 889. Mantenha o 110, o ponto ideal está autorizado para descida para o nível 50. Decola 09, controle 208. 1980, voo 189. Tivete o controle 119, decima 8. 119, decima 8, voo 889, boa noite. Salvador, voo 889, muito boa noite. Controle, Salvador, uma boa noite, voo 889. Voo no 889, sobe 360, voa da El. Trouxe da El, boa noite, 89. Juliette, Oceaner 6313. 6313, ciente autorizado, esquerda, portão 4. Autorizado, ingresso, baixo, portão 4. Oceaner 6313. Vem para o controle. Ok, 35, passou a identificação, desce para 3000 pés, 1021, via bom. Com 117 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Natal, Xamé 6300. Você está ali no táxi à esquerda, via Pátio Índia, até o ponto de espera, chama para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera, chama lá para a decolagem 6300. Muito boa noite, Almeida 747, descendente da Bravo, na 5 para a cópia. Cami Torre, 18-6. Boa. Salvador, é o 6747, boa, na 5, descendente da Bravo para a cópia. Q6, está autorizado o 6747 para Guarulhos 360, nível via Bridge, Pesuluno 6, Belo Horizonte. Decola da 1-0, curva à direita, na saída da El, Leda e depois o Abridge. Aciona 5104 e o controle 119, decimal 8. Ok, autorizando 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolão da 10, primeira curva à direita, para interceptar da El, Leda, pode ver da Boa Vista, para o Sul 16, para voltar ao Sul, Belo Horizonte, 5104, no transponder com 198, controle após o 580, 6747 da UES. Correto, chama para acionar. Até mais. 9907, está autorizado o ILS? O 9907 está autorizado, ILS, reporte estabilizado no 021. Reportará o total 9907. Autorizado 6310, ingresso, alinhado do colar, vento 160 graus, 8 nós. Chama agora Recife, 1251, alterra 13325. 251, 3325, voo no 889, uma boa noite. Total 9907, uma agora, a torre 118612. 1862, o total 9907. Total 9907, boa noite. Aguarde, 6310, decola os 17 com 3208. 208, 6310. Total avistado, check trem de pouso pista 10, vento 150 graus, 8 mais. Ciente, pouso autorizado, total 9907. Antônio, 6747, pode ver estacionamento na 5. Na 5, autorizado, chame táxi. Como é o táxi, 6747. Via my arrival, reducing now, speed to 250. Okay, clear to 2000 feet, 1025, 1076. Departure conservative in the ocean 6310, climb 350, skulk 5060. Clear to climb to 350, 6310. Clear climb 350-6310. As soon as possible, we would like to fly the Victor Romeo Foxtrot 018. Stand by. Autorizado na LS, tá 398. 398, chama as 2 agora, 118-62. 86. Azul 4235, desce para 2000 pés, com 1-0-2. Olha o Mike, Eco Delta, passa a Mike. Eco Delta desce agora para 3000 pés, 1-0-2. 3000 pés, Mike, Eco Delta. Autorizado o táxi da Ponte Espera, via Pátio até a Ponte Espera, vamos lá, o champanhe fazer colar.